Mega para Atlanta. 2474, hoje vou. Só 121 decimal 1. 21. É 3216 ali, mantenha no zero. Opa, deixa para o assistente de tráfego, Vera Cruz. Há tráfego conhecido no local. Frequência livre para a coordenação, bom pouso. Tá, D30 decolado aos 36, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, muito obrigado. 2013, livre LS, reporte localizador. 2000 com 1013, entrará localizador, 6305. Controle Passaredo 2230, boa tarde. Boa tarde, Passaredo 2230, contato radar, saída Arbor, suba nível 180. Arbor 180, 2230. No meio, livre decolar down no zero, vento 190 graus, cono 4 nós. Rádio 5. Livre cruzamento, estacionar livre táxi ao pátio, estacionar frequência livre. Manda suba, Foxtrot Sierra November. Foxtrot Sierra November, obrigado. Comandante 3193, cruzou 180. A gente mantém a estrutura do controle ainda. Né? 3216, decolado aos 39, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, tenha uma boa tarde. Controle, muito boa tarde, está 3216. Está 3216, boa tarde, contato radar. Saída Momo. Sente na saída Momo, pode voar Momo direto? Esquerda pode Momo, está livre. Certo, Momo, muito obrigado. Estou 93, chame agora o centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.95. Estabilizado LS 10, Xanaia 6305. 315, Lívia Leste, chame torre 11895. 295, né? 315. Está restrito nível 180 na saída Momo até a posição Momo. Cliente restrito ao 180 até a posição Momo. 32196. 90 graus com 11 nós, altímetro 104. Livre pouso na 10, chané 63, 105. Da 3216, da presente direto Fortaleza e restrito ainda ao nível 180 até 30 milhas afastado de Salvador. Ciente direto Fortaleza da presente, mantendo 180, tá? 3216. Papa Romeu, Fox Tote, Serra November, chame centro Recife, frequência 1251, altera 133.95. Solo 4-3, livra direita, solo 1-2, 1-1. 2-1, 1-1, vai livra direita, ou 63, 1-5. Boa tarde, gol 1-1-64, chegada a Mari, deixa para nível 050. Segura a direita, 63, 1-5. Gente, solo 2-1, décima 1. 1-1. Da 3216, está livre a sanção nível 370. Para 370, 3216. Da 3216, chame Recife 12685, alterna 12545. 12545, muito obrigado, tenha uma boa tarde. 1164, após ETAP, desça para 2000 pés, ajuste do altímetro 013, reporte localizador. Romeu Vitor, prossiga. Inicialmente, mantenha sinal 2000 na Praia de Lefa, subindo 145, aguardando a atualização do nível Papa Romeu Vitor. Temos confirmado pessoas a bordo? Sim, carinha, decola da 1-0, ventando 90 graus, com 1-0 na. Zona 074. Desça para o nível 050, para a de Mário, para a chegada Mário. Utilizado, voo 964. 964, VLS, chama em torre 1895. 1895, 964, boa tarde. Torre Salvador, voo 964, muito boa tarde. Estabilizado, sinal X-Ray, pista 1-0. Voo 964, continua a aproximação, guarde pista livre. Guardando. Da torre 1-1-8-9-5. Papa Romeu Vitor, controle. Poder chamar agora o Centro Recife 1260, alternado 1288, informar o seu tráfego, estou sem contato com aquele centro. Estou na 01164. Centro 3805, decolado ao 57, controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, boa tarde, 3820. Salvador, muito boa tarde. Então, 3805, 1800, Elveda. 3805, boa tarde. Contato radar, saída da El, suba o 340. 340, 3805. Pode voar Brit ou Leda? Inicialmente Leda, pro de Leda. Leda, 3805. Solo 164, solo 59, livre à direita, solo 121, decima 1. Solo 121, 1. Control 96, chegada Mari, desça para o nível 050. Até a chegada, tem um tráfego no setor. .85, boa tarde, chegada a Bonf, desça para o nível 050. D074 após ITAP, desça para 2000 pés, ajuste 013, reporte localizador. Após ITAP, descendo para 2000 pés, reporte lá no localizador com 1013, 9074. Cruzando 1900, superou o tráfego, pode voar bem. Aguarde coordenação de todo o tempo. .64, boa tarde, chegada a Mares, desça para o 050. D283, decolado ao 04, controle 120 decimal 8, bom voo. 0-8-2-3. Vou adentrar 3-2-3. Passeio 2-2-3-0, controle. Recife na frequência 1-2-6-0, 0-1-2-8-8. Pode entrar 3-2-2-3, decolou passando meio que a saída. 3-2-8-3, contato radar, Cedarbor. Confirmando a saída, Lefa? Por. A autorização que foi dada pela 3-2-8-3 é a saída, Lefa. Tá efetuando curva direita agora? Positivo, né? Tá com curva direita, 3-2-8-3. Eficiente. Curva direita e vai na proa de Elefa. A sede Elefa com curva pela esquerda. Foi autorizado com curva pela direita, o 3-2-8-3. Ok, eficiente. Complete a direita, vai na proa de Elefa, subindo para o 360, tá? 3-2-8-3. Elefa 360, 3-2-8-3. Salvador, boa tarde, 352-40, Cente Davi, senhor do Ideal de Descida. PS805, Chime Centro Recife, na frequência 251, alterna 3395. ABLS, Gol 9074. Gol 9074, GLS, chame torre 118, decimal 95. 395, obrigado, até a volta. Boa tarde, Gol 9074. Boa tarde, 9074, é parte externa. Parte externa, 9074. Número 4 na aproximação, reduza para 21-2309-230. 4-5-2-4-0. Redução a critério, reporte questão desse para o 50 na chegada mais. Então, 8-8-5, desça para 4 mil peças, já chamei 13. Externo, baixo travado, 9074. Gente, livre pouso na 1-0, vento no 90 graus com 1-1 nas, altímetro no 0-1-3. Livre pouso no 0, gol 9074. Bom, vento 9074. 190 com 11. Ok, obrigado. Chame Centro Recife, frequência 1260, alterna 128-38. 260-288-3283. 240, então número 4 na aproximação, vetoração sequenciamento, esquerda para o 020, limite é radial 280 do VR em Salvador. 020, limitado pela... Você poderia confirmar o limite? Radial 280 de Salvador, do VR. 280, 5240. Solo 1-2, livre à direita, solo 1-2-1 decimal 9, 1-2-1 decimal 1, corrigindo. Direito 2-1-1, obrigado. Assumiu perto, 1-9-6-4, confundo ajuste 1-0-1-4. 1013 agora, padrão. 1013, sente gol, 1-9-6-4. Gol 1885, na chegada Bonf, desça para 2000 pés, ajuste 1-0, 1-3, rebote localizador, decimal 0. 13, vai entrar no localizador 98. Certo, confio em chamar para táxi. Todos a bordo. Padrão azul 4196. Azul 4196, livre LS, chame torre 1118, decimal 95. 1895, azul 4196. Obrigado, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, azul 4116, duas milhas para Simbra. Boa tarde, 4116, reporte Simbra. Boa tarde, azul 4116. Livre o cruzamento, após Quebec, Mike Lima, na Lima, chama só 121 decimal 9, 121 decimal 1, corrigindo. Direita proa 070. 070, 5240. Vamos Simbra, embaixo travado, azul 4116. Gente, livre pousão no zero, vento no 90 graus com 1119, altímetro no 0 no 3. Livre pousão no zero, azul 4116. Bom, 964, desceu para 2000 pés, ajuste 1013, rebote localizador. Mas minha quarta recepção para 180, não. Prosseguindo a descida, o 5240. 5240, desça para 3000 pés, ajuste 1013, vou na proa 080 para o localizador, reporte estabilizado. Descida para 030, confirma a proa. Para 3000 pés, pro 80 para o lock e o ajuste 1013. Magnético 80, descendo para 3000 pés, um padrão, 5240. Localizador 1885. 1885, Liz LS, chame torre 1895. Maratão 1895, 1885. controle, o 5240, está autorizado a interceptar o localizador? Autorizado, pode descer pelo glide também. Autorizado, então, prosseguimento, 5240. Livrou ao 17. Estou no 885, passando o Índia Serra, baixado, travado, visual. 885, checado, foi autorizado. 1,83 graus, 12,9, 1013. Ponto com 1013, igual no 885. Localizador, voo 1964. Voo 1964, Livelesse, chame torre 1895. 1895, 1964. Salvador, voo 1964, estabilizou ILS 10. 1964, continue, aguarda, está livre. Gente, voo 1964. Ideal para 4000. Ponto zero. Isso, 240, chame torre 1895, com voo 1895, confirmado? Confirmado. Bom, bom trabalho, obrigado. Direita 1219. Direita 219, 1 8. Torre Salvador, boa tarde. Trip 5240, meia dúzia de milhas para o externo. 5240, reporte externo, baixar travar. Reportará. No 964, check 3, pouso autorizado. Pista 90, vento 180 graus, 129. Remarque travado, livre pouso 90, Gura 964. Fala 1219, 1885. 219. É. Fala 1985. Fala de Xenem 326, chegada Mari, desça para o nível 050. Fidelidade portão 04. Fidelidade 04. 188. Externo, baixar travado, 5240. 5240, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre, 5240. Alfa, 2640, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 10 mais. Livre pouso 90, 5240. Então, confirmei lá, informação que tem, o pátio tá cheio, não tem espaço para pouso lá, né, quando a turma, a princípio. Confirmei, perguntei se tinha alguma previsão e disseram que por enquanto não, ok? O FMC Recife. Passar essa informação novamente, então, pra tentar a possibilidade, não é o irmão meu, pode. Então, 142, protocolo. Recife 350, via Perubisco 58, decola pista 10, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle em 20.8, aciona 5526. Bota push, acho na minha. Eu não sei que tá livre, puxa a porta. Ficou aqui, papá, livre ingresso, né? Porte aliado e pronto. 24025, direita, 1211. 211. Eco, eu escrevi papá, livre decolagem 10, 180 graus, 10 nós, pista 10. O 9mm limão meu, solo. Podia só confirmar, é apenas deixar o passageiro desembarcar novamente. Ok, ciente, já passo a informação pro FMC. Estou aguardando a coordenação dele, como que coordenar o comando da turma e retornar para o autódromo, ok? 7, QXZ Papá, decola os 27, controle 1208, boa viagem. Confirmado Papá Romeu, Eco, QXZ Papá, frequência do controle, Salvador, saída. 1208. 1208. Boa viagem. Obrigado, tchau, boa tarde. Partida da Elita. Romeu, Eco, Victor Papa, contato radar, saída da Elfa, botou 320. Da Elfa, 320, vai com a Elfa. Xené, 6326, deixa para 2000 pés, ajuste 1013, reporte com o utilizador, se está dentro. 2000, confirmando ajuste? 1-0, 1-3. Ok, 1-0, 1-3, reportar no localizador. Pode voar a Duna, dá presente? Mantenha a chegada. Está livre da restrição de altitude. B, o meu 315. Entendi, ponte para 102895, não, 903. É 315, alinhar e decolar. O vento 190 graus, 109. Meia, chega da Mari, desce para o 050. Foi, Oceano M1 142, coordenando com a equipe de solo, chama pro Antex. Meia 26, descendo para 2000 pés, ajuste 1-0, 1-3, reporte no localizador, tipo 1-0. Descendo para 2000, reporte no localizador, tipo 5626. Interceptor tem um campo à vista, Xanar 6326. 6326, livre LS, chame torre 118, decimal 95. 1895, boa. Oi. Chama, controle, 62, 63, 95. Afirmo, 108, boa viagem. Fico 34. 208, obrigado, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde. Eu chamei a 6326, final da 1-0, baixou e travou. 6326, boa tarde, pulo autorizado. 180 graus, 129, 1013 no ajuste. Ok, ele pôs na 1-0, 6326. 32, boa letra, eu chamei a 6395. Se você sair, já tem um...